Em 5 segundos, podcast do Alexandre Senna. Olá a todos, eu sou o Alexandre Senna, trazendo para vocês mais um podcast. Esta é a edição número 7, de 1º de agosto de 2005. A pedido do ouvinte Flávio Júnior, de Goiânia, o nosso podcast agora conta também com uma versão lo-fi, com uma compressão maior, evidentemente com uma qualidade de som menor, mas em compensação com um tamanho de arquivo também menor, facilitando aí o download de quem usa a conexão discada. Eu já tinha pensado em fazer isso antes, mas precisei mesmo de uma cutucada do nosso ouvinte goiano para botar isso em prática. Eu também estou usando conexão discada aqui em casa já faz algum tempo, já sei bem como é o drama de baixar um podcast com modem de 56kbps. Mas na versão lo-fi os downloads serão bem mais rápidos. No nosso site, alexandresenna.jor.br/podcasts.html, já tem o link desta edição e o feed para a versão lo-fi. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos novos ouvintes e, em especial, aos novos ouvintes que chegaram ao nosso podcast por meio das reportagens divulgadas na imprensa nos últimos dias. Você que viu o link na Veja Online, você que leu a matéria no Caderno de Informática do Correio Brasiliense e veio conferir como é então essa história de podcast, seja muito bem-vindo. Espero que você goste desse programa e que acompanhe as próximas edições. Eu vou começar registrando aqui dois e-mails que eu recebi de ouvintes brasileiros que residem no exterior e que me deixaram muito contentes. É realmente gratificante ver que a gente pode trazer um pouco de alegria, um pouco de distração aos brasileiros que estão aí ralando no estrangeiro. Um desses ouvintes é o Toshiro Hishinuma, brasileiro que vive em Osaka, no Japão, desde 93. O Toshiro escreveu, parabenizando pelo podcast, ele que trabalha 12 horas por dia, diz que, já que não tem tempo para ler o noticiário do Brasil, ele ouve nosso podcast no iPod, enquanto está no trabalho, né? E o chefe dele nem reclama dele estar com o iPod no ouvido. Obrigado, Toshiro, pelo e-mail. Espero que mais brasileiros residentes do Japão possam matar saudades da terrinha ouvindo nosso podcast. Domo arigato. Outro brasileiro que reside no exterior e acompanha nosso podcast é o Eddie Silva. Se não me engano, ele é jornalista e reside nos Estados Unidos. Ele escreveu dizendo que eu acabei sendo o esperador dele. O podcast do Alexandre Senna foi o primeiro podcast que ele ouviu. E ele acabou se animando e criando um podcast também. Muito bem editado, diga-se de passagem. Ele cita no programa não só o nosso podcast, mas também o do Guilherme e do Ricardo Macari. Eu só achei curioso, realmente, o sotaque do Ed. Eu tinha falado na outra edição sobre a importância da diversidade de sotaques, mas realmente não esperava encontrar um brasileiro com sotaque norte-americano. Acho que o Ed já deve estar morando faz um bom tempo por lá, pois ele fala português com forte sotaque de Pittsburgh. Ouça só o trechinho. Mas voltando à navegação, aconteceu que resolvi testar a nova versão da iTunes e acabei selecionando alguns podcasts para ouvir no meu iPod enquanto dirigia. Parece que foi amor à primeira vista. Não tinha ideia que os podcasts brasileiros estavam com boa qualidade. Todos que eu vi são de parabéns, uns com qualidade estúdio, outros mais amadores ou caseiros, mas conhecimento e conteúdo, isso que é importante. Quando falo caseiro, amadores, não quero desmerecer a qualidade dos programas, e sim a forma que é feita. Meu próprio podcast estou fazendo também na forma caseira, também amador. E de vez em quando vocês vão poder ouvir os latidos do meu cachorro, Charlie, que agora eu pus para fora do estúdio, do meu escritório, e deve estar incomodando algum vizinho lá fora. Também é 27 graus na cabeça, ninguém merece. Tá aí Eddie Silva, estreando o seu podcast. Para quem quiser conferir, o endereço é www.edsilva.com. Ed com dois Ds e E. Edsilva.com, tudo junto. Mas agora é hora de música. Nesta edição eu vou trazer mais duas faixas do CD Copy Me, Remix Me, o CD lançado pela Creative Commons. Eu tenho até que pedir desculpas aos ouvintes, porque nas duas edições anteriores eu só soltei as músicas sem falar direito das bandas que tocavam. Acho que é bom sempre fazer uma apresentação, né, pra não ficar uma coisa muito seca, muito largada. Pois bem, desta vez a gente traz as duas faixas do Horton's Choice, que é uma banda canadense, uma banda independente, né, que faz um popzinho assim que lembra mais ou menos o 10,000 Maniacs. Eu até li um comentário num site dizendo que a voz da vocalista do Horton's Choice Lembrava um pouco a voz da vocalista do 10,000 Maniacs, após ter bebido um pouco e fumado alguns cigarros. Uma voz ligeiramente rouca, porém doce. Vamos ouvir primeiro a faixa intitulada Shores. Com vocês, Horton's Choice, no podcast do Alexandre Senna. Esse foi o som de Horton's Choice, no podcast do Alexandre Senna. Ainda nesta edição, vamos abordar uma polêmica interessante que surgiu entre os podcasters brasileiros, a partir do surgimento do Pod Brasil, aquele portal de podcast que eu falei na edição passada. Mas eu vou falar agora de algumas novidades que vêm surgindo no cenário do podcast. Vou começar falando do Odeo, um site que ainda está em versão beta, né, em versão de testes, mas que vem se destacando pelas ótimas ferramentas de busca e de catalogação de podcasts. Pelo que eu entendi até agora, o Odeo faz uma espécie de varredura na internet, procurando por arquivos XML, com feeds para podcasts, mais ou menos da mesma forma que o Google faz a busca por arquivos da HTML, arquivos de páginas da internet em HTML. Só que o Odeo faz mais, ele rastreia o código XML dos feeds e, a partir das informações contidas nesse código, ele monta uma página personalizada para esse podcast. Foi isso que eu achei mais legal. O Odeo faz a listagem de todas as edições já publicadas no podcast, tudo bonitinho, com título, tempo de duração e link para baixar o arquivo. E, além disso, o Odeo também tem um mini aplicativo em Flash, embutido na página, que permite que você ouça os podcasts direto nos sites. É assim muito bacana, muito bem feito mesmo. Enche os olhos de qualquer internauta, de qualquer entusiasta de podcasts. O Odeo também oferece ferramentas de criação e hospedagem de podcasts. Eu não testei para ver como funciona, mas parece que você preenche o cadastro lá e depois eles dão o passo a passo para você criar e fazer o upload do seu podcast. Quer dizer, o Odeo mata vários coelhos com uma cajadada só. É um site completo para os podcasters e para os fãs de podcasts. Não deixe de visitar o site www.odeo.com. Odeo se escreve assim, O, D de dado, E, O. Outra novidade, que não é exatamente uma novidade para muitos podcasters que já estão há mais tempo, mas com a qual eu só entrei em contato agora, é o site Podsafe Music. É um site com músicas liberadas para uso em podcasts, mais ou menos no esquema do Creative Commons, mas com uma variedade musical impressionante. Certamente eu vou executar muitas músicas legais baixadas desse site em edições futuras do podcast. É uma fonte quase inesgotável de novos sons, novos ritmos. Fica aí a dica para quem está começando a fazer podcasts agora. O Podsafe Music é um ponto obrigatório para os podcasters que querem inserir músicas, inserir legalmente músicas em seus programas. O endereço do Podsafe Music é music.podshow.com. E uma novidade que pode ser considerada a revolução dentro da revolução, eu já até tinha comentado sobre ela no meu blog, é a nova modalidade de podcasting, o Enhanced Podcast, que a gente vem chamando numa tradução livre de podcast melhorado. Essa novidade foi introduzida agora pela Apple e funciona assim. O único arquivo de podcast pode ser dividido em capítulos. Em cada capítulo de uma edição de podcast melhorado, você pode adicionar uma imagem ou um link para ficar associado a esse capítulo. E essas imagens e links vão passando e mudando à medida que a pessoa que gravou o podcast vai falando. A pessoa que ouve o podcast melhorado no iTunes, no QuickTime ou no iPod Photo, o iPod com visor colorido, ela pode ir vendo as imagens enquanto escuta o podcast. Então, por exemplo, se eu falo aqui no meu podcast sobre uma viagem que eu fiz, à medida que eu for falando dessa viagem, o ouvinte pode ver fotos dos lugares que eu estou descrevendo, no visor do iPod ou na janelinha do iTunes ou do QuickTime. Se eu, porventura, resolvo fazer um jabá e consigo o patrocínio de uma empresa, posso exibir a logo da empresa no podcast melhorado. Também, se eu citar um link aqui no podcast, como eu citei o do Odeo, www.odeo.com, aparece na janelinha do iTunes ou no QuickTime o link. Se a pessoa clica, já abre o navegador no site do Odeo. É, como eu falei, a revolução dentro da revolução. Eu só não comecei a fazer o podcast melhorado aqui por dois motivos. Primeiro, ele só funciona, por enquanto, para arquivos em formato AAC, que é o formato proprietário da Apple, e, portanto, só roda em produtos da Apple, como o iTunes e o iPod. Como a maioria dos ouvintes internautas ainda usam o formato MP3 e nem todos usam o iTunes ou o iPod para ouvir os podcasts, eu estaria aí excluindo uma parte considerável da audiência. É uma questão até certo ponto contornável. Eu posso continuar gerando os podcasts em MP3 normalmente e oferecer a opção de podcasts melhorados em AAC. Parece que o Gui Leite vai fazer isso agora nos podcasts dele. Vamos ver como vai ser. Mas há um segundo motivo que realmente me impede de começar agora a fazer o podcast melhorado. Por enquanto, só uma ferramenta que permite a criação de podcasts melhorados. Essa ferramenta se chama Chapter Tools. E pelo que eu vi, é muito chata de usar, porque ela não usa uma interface gráfica com janelas, pastas e cursor de mouse, tal como a gente conhece no Windows, no macOS e outros sistemas operacionais atuais. Na verdade, a gente tem que digitar comandos Unix nesse Chapter Tools, e é algo meio complicado, eu realmente não quis tentar, até porque eu não consigo rodar ele atualmente no meu iBook aqui, pois eu teria que atualizar a versão do sistema para poder rodar o Chapter Tools. Enfim, não vou fazer podcasts melhorados no primeiro momento, mas é uma ideia que me empolga bastante. Vou aguardar novidades aí, de repente surge uma ferramenta mais intuitiva, ou de repente a gente possa fazer podcasts melhorados em MP3 mesmo, é aguardar para ver. Vamos ouvir agora mais uma faixa do Horton's Choice. O nome da música é Oxygen, e essa é muito boa, um rockzinho gostoso. Vamos ouvir. Aí o Horton's Choice com Oxygen. Muito boa essa música. Mais um sucesso Creative Commons no podcast do Alexandre Senna. Na edição passada, eu tinha comentado rapidamente sobre um novo portal de podcast que surgiu no início de julho, o Pod Brasil. É um portal muito bem montado, você logo vê a preocupação dos caras em fazer uma coisa com aspecto mais profissional. Eles idealizaram o site, né, colocaram algumas informações relevantes sobre a produção de podcast e links para notícias relacionadas a podcasts. E também disponibilizaram alguns canais de podcasts produzidos por eles próprios, pela equipe do Pod Brasil. Tem um podcast sobre música, outro sobre tecnologia, outro sobre cultura, outro falando de assuntos do direito, né, de questões jurídicas, e até um sobre astrologia, horóscopo. E os podcasts deles têm todo um acabamento, toda uma produção com requinte de rádio FM, com vinhetas, locução impostada e tudo mais. O primeiro podcast do canal de tecnologia, aliás, apresentado pelo Sérgio Sestaro, que é um dos responsáveis pelo Pod Brasil, na primeira edição ele comenta justamente sobre a proposta desse novo portal, que, da maneira como foi colocada, causou uma certa polêmica entre alguns podcasters. Vamos ouvir. E qual é o real objetivo do Pod Brasil? Veja bem, o podcasting surgiu há menos de um ano e já é febre principalmente nos Estados Unidos. Pois bem, ele está chegando agora aqui no Brasil, está chegando com força. E o que todo o pessoal que trabalhou na elaboração do Pod Brasil começou a notar é que faltava alguma referência em termos de produção para os podcasters. Além disso, faltava também uma espécie de centralizador de podcasts, um diretório de podcasts. A partir daí, a equipe trabalhou bastante fazendo pesquisa, entendendo o que é podcasting, como é explorado lá fora, a finalidade, enfim. Levantou tudo que poderia ser útil para que nós, brasileiros, começássemos a usar e abusar dessa nova tecnologia, desse novo meio de comunicação. A gente pensou em qual o modo, ou melhor, a linguagem para se usar nos podcasts. E, como os idealizadores do Pod Brasil são jornalistas e radialistas como eu, qual foi a linguagem adotada? Claro, a do rádio. Mesmo porque, se você parar para pensar por um instante, vai ver que podcasting nada mais é que uma espécie de rádio programável. Por que programável? Porque você só baixa ou agrega o que você realmente tiver interesse. Ouve quando quer, no seu iPod, no seu Pocket PC, no seu Palm, enfim, no seu player de MP3, na hora e onde quiser. Você ouviu aí o Sérgio Sestaro, do Pod Brasil, explicando o objetivo do novo portal. Bom, a polêmica é toda essa. A proposta de impor o formato de rádio ao podcast. Parece que essa ideia de fazer o podcast repetir o formato comercial, as fórmulas já consagradas ou já batidas, né, das FMs, enfim, repetir a receita de bolo do rádio tradicional, essa ideia realmente não desceu bem, não agradou a alguns podcasters que já estão aí há algum tempo. O nosso colega Lefebvre de Saboia, do podcast Breves Notas, com seu estilo Garfield, né, meio indolente, meio pedante, ele fez uma crítica bem contundente. Vamos ouvir alguns trechos da crítica do Saboia. Entrou agora no ar mais um site brasileiro de podcasts, né, de um portal de podcast. Ele se chama Pod Brasil, o endereço é podbrasil.com.br e tem um rankzinho dos melhores podcasts do Brasil, pretende fazer uma indexação de todos os programas em língua portuguesa ou programas essenciais e interessantes em outras línguas. Qual que é o diferencial desse site? Bom, como eles mesmos dizem, eles são formados por profissionais de rádio, jornalismo, marketing e sistemas de informação. Dizem, né, que uma das suas funções é dar um conteúdo de qualidade, uma produção radialística e o poder de montar a sua própria programação, ouvindo apenas o que for de seu interesse. Isso se chama Rádio On Demand. E na internet tem muitas rádios com programação específicas, não necessariamente podcasts. E eu não sei, mas os programas que eu ouvi fogem um pouco da linha que seria do podcast, que seria uma programação completamente diferente. A gente até quer fazer programas cada vez mais bem produzidos, né, com uma boa e ótima qualidade, mas não é para ficar igual a rádio. Eu não sei até onde uma programação de rádio, né, um formato, esse formato fechado do rádio vai ficar bem nos podcasts. Essas rádios on demand tem muitas pela internet, em várias línguas, e não tem porquê, né? Só se for para baixar no podcast e ouvir na hora que você quiser, mas tem formas de gravar um programa do seu interesse e passar ele depois pro seu aparelhinho. E esse estilo, embora meu estilo seja bem afetado, né, para apresentar esse programa, pelo menos ele não tem essa coisa do rádio, né, que fica muito bem na FM, mas eu não sei até que ponto ela é válida dentro de um podcast. Então, eu acho que, por mais que a ideia do Pod Brasil seja interessante, eles precisam, sabe, tornar o conteúdo deles mais receptivos, né, com algum diferencial. E esse diferencial não é somente uma forma profissional de se fazer jornalismo, né? Tem que tomar muito cuidado, porque mesmo que hoje até o blog sirva como um veículo para o jornalismo, a linguagem dele é diferente, a linguagem dele é mais aberta. Os textos não precisam estar na forma que você precisa conceber para pôr no jornal, né, que eles chamam de pirâmide invertida. Eu espero que, com o tempo, né, esses profissionais de rádio que estão fazendo o Pod Brasil consigam sacar que O podcast não é uma rádio, sabe? Ele ainda não sabe o que é. É indefinido. Mas essa é a beleza do negócio, sabe? É achar, é procurar esse destino que o podcast terá no futuro. Mas uma coisa a gente pode saber logo de antemão, né? Não será uma forma nova de distribuir rádios. Esse foi o Lefebvre de Saboia, falando a respeito do portal Pod Brasil. Eu queria destacar um ponto importante da fala do Saboia, que foi exatamente quando ele faz a analogia da diferença entre o podcast e o rádio com a diferença entre o blog e o jornal. Embora muitos blogs tenham conteúdo jornalístico, o formato do blog, dos textos do blog, claro, tende a ser diferente do formato dos textos dos jornais. Você vê, por exemplo, o blog do Noblar, que hoje é uma das mais importantes fontes de informação nesse tempo de crise política. O Noblar faz jornalismo de primeiríssima linha, mas é um jornalismo diferente do que ele fazia quando era editor do Correio Brasiliense, por exemplo. Há toda uma linguagem, todo um ambiente próprio do blog, que é bem diferente da linguagem, da semiótica utilizada no jornal. Isso me lembra até aquela famosa frase de um dos principais estudiosos da comunicação de massa, o canadense Herbert McLuhan, que dizia que o meio é a mensagem. Quer dizer, o meio de comunicação que você utiliza para transmitir uma notícia, uma informação, ele próprio, o meio, acaba fazendo parte da informação. Uma informação que nos chega pelo jornal impresso, por exemplo, ela nos atinge de uma forma diferente da que a gente recebe pela internet, mesmo que o conteúdo seja rigorosamente o mesmo. Porque o jornal impresso tem suas características próprias, que são bem diferentes das características da internet. No blog, a interatividade é instantânea. Você posta uma notícia, alguém utiliza o sistema de comentário ou manda um e-mail comentando ou acrescentando um dado novo à notícia, e dependendo do caso, você já pode postar uma nova notícia em cima daquele dado que o leitor passou. No jornal, não. Você só vai poder dar um feedback ao seu leitor no espaço de pelo menos 24 horas, quando muita coisa já pode ter acontecido. Voltando à questão do podcast, como disse o Saboia, é pouco provável que o formato fechado, comercial das rádios, possa ser aplicado também no podcast, porque a maneira como esse conteúdo de áudio chega aos ouvintes que baixaram o podcast na internet é bem diferente da maneira que a gente recebe o conteúdo vindo de uma emissora FM, ligando o aparelho, sintonizando na estação preferida, trocando estação quando a programação não agrada, etc. E o podcast é diferente também das rádios on demand, das rádios pela internet. Essas sim guardam mais semelhança com as emissoras de rádio tradicionais, porque tem uma grade de programação ou uma grade musical e geralmente tem transmissão contínua, em streaming. É diferente de um programa artesanal, personalista, um pacote pronto e embalado que você baixa e pode ouvir do início ao fim, como é o podcast. Então é importante primeiramente separar bem esses dois conceitos. O podcast, um pacote personalizado, exclusivo, autoral, que é diferente da rádio FM ou da rádio em streaming, que por mais segmentadas que sejam, ainda falam para as massas e precisam seguir alguns preceitos, algumas fórmulas comerciais para se manterem em atividades. Mas para fazer o contraponto, eu vou passar um trecho agora do comentário do Ricardo Macari, do podcast Código Livre, sobre essa polêmica do Pod Brasil. Ele também criticou a proposta do site, muito embora eu tenha algumas ressalvas à crítica dele. Vamos ouvir o Macari. Isso aqui eu queria comentar rapidamente, é que foi lançado um novo site, tá? Chamado Pod Brasil. Tá, é um portal de áudio podcasting. Concordo plenamente com o Lefebvre, que diz que está meio fora de foco isso aqui. Porque isso aqui está mais para rádio on demand, rádio sob demanda. É uma web rádio, né? Eu também acho isso. Eu acho que é o seguinte, é um bando de profissional, um bando de jornalista, de radialista, de comunicador, de gente profissional da área, fazendo podcast, tá? Apesar que o Alexandre Senna disse que isso ele acha que é uma parte, é um lado, como se ele separasse, né, o lado artesanal e o lado profissional. Eu vou discordar disso, porque o Adam Curry, que é o pai do podcast hoje, né, digamos assim, que é um cara com anos de MTV, anos de rádio comercial, tá, FM, pop, o que você mais imaginar, ele não faz um podcast comercial como esse pessoal está fazendo, com vinhetas, assim. É, parece que você está vendo uma rádio online, parece que você está vendo uma rádio de verdade. Perfeitinho, profissional. É, sem... Ai, Ricardo, não estoura o ouvido sabe, dos ouvidos. Sem essas coisas, sabe? Sabe? Porque eu acho que assim, esse é o grande negócio do podcast, essa liberdade de formato, liberdade de conceito, né? Que não precisa ser uma coisa, sabe, perfeita. Eu acho que muito pelo contrário, não é que não precisa, não deve. Não deve ser uma coisa, sabe, profissional. Não deve ser uma coisa feita com acabamento para rádio, sabe? Bom, eu concordo com alguns pontos que o Macari falou no programa dele, mas discordo realmente da parte que ele citou aí, da diferenciação entre o podcast caseiro, artesanal, e o podcast comercial, digamos assim, o podcast com acabamento profissional. Ele, Macari, acha que não tem que haver profissionalismo de jeito nenhum. Podcast que é podcast tem que ser caseiro, amador e ponto. Eu discordo disso da mesma maneira que discordo da própria proposta do Pod Brasil. Tanto o Pod Brasil quanto o Macari, a meu ver, incorrem no erro de querer impor um padrão engessado, uma maneira única de fazer um podcast. A diferença é que o Pod Brasil acha que o formato ideal é o formato do rádio, toda aquela coisa formal do rádio. O Macari já acha que podcast só pode ter o formato descontraído, informal ou desregrado. Eu discordo. Acho que as duas formas de podcast, o podcast profissional e o podcast artesanal, podem coexistir sem problemas, da mesma forma que já ocorre com os blogs. Você vê um blog profissional com conteúdo formal, como o do Ricardo Noblat, coexistindo pacificamente com o blog da Mariazinha, ou com o blog da Ju, ou o blog da Rê, blogs de adolescentes cheios de gifs animados e erros de português, mas que são blogs da mesma maneira que o blog do Noblat. O conteúdo pode ser diferente, mas o formato é o mesmo. De vez em quando eu dou uma fuçada no site da Rede Globo, por exemplo, eles costumam criar diários com bastidores de gravação de novelas, de programas da emissora, em formato de blog. Você vê que é um conteúdo comercial, um produto desenvolvido pela empresa para divulgar suas produções, mas que não deixa de ser um blog. Voltando ao caso do Pod Brasil, a questão é: eles podem sim fazer podcast comercial com conteúdo profissional, com vinhetas, locução impostada, veiculando propaganda, distribuindo informação, entretenimento e utilidade pública. Podem fazer sem problemas, desde que seja no formato adequado, um formato próprio para podcast. E que é um formato, no meu entender, que realmente tem que ser diferente do que a gente ouve nas FMs. Aí eu realmente tenho que concordar tanto com o Saboia quanto com o Macari. Agora, como seria esse formato? Como fazer realmente um podcast profissional sem cometer o erro de repetir fórmulas surradas do rádio tradicional? Esse aí é o ponto que ainda precisa ser discutido, precisa ser trabalhado. É uma linguagem nova que oferece amplas possibilidades, mas que precisa ainda ser melhor explorada. Acho que ainda vai levar algum tempo até a gente atingir um estado de maturação dos podcasts e entender realmente as possibilidades, tanto artísticas quanto profissionais. Eu vou ficando por aqui. Quero mais uma vez convidar você que escuta esse podcast a participar da nossa comunidade no Orkut. O link está lá no nosso site, alexandresena.jor.br/podcasts.html. E quem quiser mandar um comentário escrito ou gravado em áudio, o meu e-mail é alexandresena@gmail.com. Um forte abraço e até a próxima. Podcasts do Alexandre Sena. www.alexandresena.jor.br/podcasts.html